cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. E eis que prometido é devido. Quando há algum tempo atrás falávamos com Ricardo Azevedo, a propósito do seu Kaizen, dizíamos sempre que a porta estava aberta para novos ou concertos ou novos discos e que íamos estar de facto atentos. E a verdade é que sim, aconteceu. Concertos esses, infelizmente, como bem sabem, estavam, agora vamos ver se recuperamos, estavam quase proibidos, ou os casos mesmo proibidos, e a verdade é que as circunstâncias assim se obrigavam. Mas eis que o Ricardo Azevedo, para além de outras coisas que foi fazendo, também já íamos falar sobre elas, resolveu então criar aqui o seu instinto, ou melhor, desenvolver aqui o seu instinto de sobrevivência. O novo disco, que já está para venda, e que nos permite, de facto, ter aqui uma quinta conversa com o Ricardo Azevedo a solo. Ricardo Azevedo, que algum tempo atrás comemorou 20 anos de carreira. Ricardo, olha, uma vez mais, bem-vindo aqui à Serra da Estrela, ainda que seja virtualmente. Obrigado. É sempre um prazer estar consigo. Igualmente. E pergunto-lhe, esta pandemia foi preponderante para este seu instinto de sobrevivência, para este tal desenvolvimento? Claro que sim, não é? Vamos recuar ao início de 2020. Tudo antevia que ia ser um ano fantástico e acho que foi em março, por aí, quando ia começar realmente o trabalho, não é? E começar aqueles projetos todos que estava a preparar do ano anterior para o disco Kaizen, a ligação, não é? De repente surgiu a pandemia e então ficou ali no ar, será que isto passa? Será que no verão isto vai haver trabalho e tal, né? Porque ao início, quando veio a pandemia, ficámos todos assim um bocado do género, será que isto, o que é que vai acontecer, não é? Será que isto passa daqui a umas semanas? Sim, né? A tal ponto que a Direção-Geral de Saúde, se bem se recorda, uns dias, umas semanas antes, dizia que isso era uma coisa que estava lá confinada pela China e que não chegaria cá, não é? Claro, não era obrigatório usar máscara nem nada. E eu lembro que ao início foi assim um bocado estranho, né? Nós não sabíamos o que é que isto era. Tanto que só depois passado aí para aí um mês e tal, quando se começou a ver que isto começou a alastrar para a Itália a sério, para esses países assim mais próximos de nós, que a coisa estava feia, não é? E começaram a surgir muitos casos em Portugal. Então aí é que vimos que, pronto, eu pensei logo, vou ter que me adaptar, não é? O que é que eu vou fazer neste período que ia ter trabalho? E então depois cheguei à conclusão que se calhar o melhor era focar-me aqui em casa, não é? Porque este tinha que estar fechado, focar-me em trabalho criativo. E então já tinha algumas canções, depois comecei a trabalhá-las, não é? Fazer produção, depois fiz outras. E pronto, depois inventei o conceito do disco, Instinto de Sobrevivência, não é? Que está completamente ligado à pandemia, não é? E ao choque que foi, à mudança que foi nas nossas vidas. Também, por outro lado, também a perspectiva do que é ser artista e do que é ser retirado tanto do trabalho todo, não é? Não foi só da nossa área, não é? Houve outras áreas que foram muito afetadas. Mas de qualquer forma, pronto, sempre foi e sempre será também para um artista ter um instinto de sobrevivência, porque é um meio muito difícil. Vive sem limites, dança na rua, a vida são dois dias, qual é a tua? Dá-lhe com toda a determinação. Yeah. sobrevivência. Instinto de sobrevivência. Instinto de sobrevivência. Instinto de sobrevivência. É que vamos partilhando com ela as músicas, essencialmente algumas já iam conhecendo, nomeadamente o É Paixão, né, que pré-anunciou efetivamente o disco, mas com a divulgação da música da Boa Nova vão conhecendo os temas do disco. E curiosamente, e isto é uma percepção pessoal, da qual vou partilhá-la consigo, vou ver também o que me diz sobre ela. É precisamente o último tema, o Instinto de Sobrevivência, que é um tema mais fora da caixa. Com isto quero dizer, se calhar, o que seria menos expectável do Ricardo Azevedo. Isso significa, de facto, alguma coisa que, enfim, bateu em si e que, de algum modo, puxou de si aquilo, o melhor ou o pior que tem, pelo menos que o modificou em termos de personalidade para fechar este tema, ou está a explorar, enfim, outras sonoridades e dizer assim, eu também sou mais do que aquilo que tenho mostrado. Sim, é assim, eu tenho montes de coisas que não têm nada a ver com este disco, que estão, que eram hipóteses, portanto, a nível de músicas, de criatividade, etc. Eu tinha músicas muito na onda do blues, por exemplo, e é uma coisa que eu quero fazer um dia, um disco mais nessa onda. Depois tinha músicas muito dentro do disco sound também, um dia também quero fazer músicas dentro dessa onda. Tinha músicas também um bocado tipo na onda do funk e pop funk, e tenho um bocado disso neste disco, e como é o caso do É Paixão, e como é o caso, por exemplo, também do Instinto de Sobrevivência, que foge um bocado para aí. Tenho outros que também que têm assim um bocado uma onda mais anos 80, mas que também pode ir por aí, não é? Há músicas como, por exemplo, Não Há Tempo a Perder, etc. Aquilo faz-me lembrar um pouco o som dos Queen e anos 80 e tal. Portanto, eu podia ter ido para muitos lados, e este disco podia ter ido para muitos lados, mas eu achei que o som de alguma forma ficava mais coerente com este naipe de canções, e não estar a meter também músicas pronto, de géneros diferentes, né? Muito assalgalhado. E então pronto, eu escolhi estas canções. Achei que o Instinto de Sobrevivência não ia, portanto, destoar muito, ou não ia chocar ninguém, mas é que há músicas que são assim. Por exemplo, a música A Tudo Que Me Dás é uma música muito rock, assim, rock crua. E se nós repararmos bem, o disco tem um bocado de pop funk, depois tem um bocado de... Com a Miúda também já é assim um bocado mais para o lado do acústico. Tal Como Eu Nunca Te Vou Largar, etc. E depois tem as baladinhas, né? Tem umas músicas assim bastante parecidas com aquilo que as pessoas me conhecem, né? E depois há outras músicas que eu tento fugir um bocado. Por causa do Relâmpago, que foi esse, o Instinto de Sobrevivência, o É Paixão também mudei, né? Um bocado a minha sonoridade. E pronto, há outras que são um bocado mais parecidas com aquilo que eu sou, que as pessoas já me conheciam. Mas existe sempre essa vontade de fazer músicas, de experimentar outras coisas. Reinvenção, não é? Reinvenção. É reengenharia, senão... é reengenharia do sistema. Tudo que eu sou para ti, tu és tudo para mim. Tudo que me está fora, está pronto para venda, na expectativa de facto de que este verão seja muito diferente daquilo que foi o do ano passado. Não vai ser. Sim, exato. E a esse propósito, desde já que daqui a sensivelmente um mês, para 25 de junho, vai estar na Casa da Música a mostrá-lo. Sim. Portanto, e aquilo que faltou efetivamente ao Kaiser Cities para mostrar. Enfim, depois deste tempo todo, que expectativa tem para os concertos, sabendo que as pessoas também estão ávidas desse ponto de reunião? É mais ou menos. Ou seja, eu ainda estive a falar com uma pessoa que trabalha na área dos cinemas, na distribuição, portanto, dos filmes, e foi na quarta. E o que se passa é que as pessoas, apesar de terem essa vontade enorme de cultura e tudo, elas não vão ao cinema. Porque têm medo, não é? Ainda há aquele medo. Exato. As salas estão vazias de cinema, portanto está muito fraquinho. E em relação também aos espetáculos, existe uma vontade enorme de ir a espetáculos. E eu, por exemplo, sei que provavelmente determinados concertos, num conceito, por exemplo, de sala com separação, portanto, de cadeiras, etc., que se calhar até correm bem, não é? Mas se nós pensarmos no conceito que eram os espetáculos antigamente, que é tudo ao molho, e isso nós vimos ainda agora o Nós Alive a ser cancelado, e os outros todos têm vindo a ser cancelados, e aqueles que ainda não cancelaram provavelmente vão cancelar aqueles festivais que nós estão assentos naquele registro, não é, de milhares de pessoas, não é? Sim, todos, até que as próprias queimas das fitas, não é? Também, portanto, estão a ser adiadas algumas, por exemplo, Coimbra, adiadas para novembro, não é? Pois, é que é assim, isto está sempre constantemente a adiar a cultura, a adiar. Aquilo que foi o ano passado mudou-se para este ano, e o que provavelmente nós pensámos que em novembro está tudo bem, e nós não sabemos, não é? Porque de repente pode aparecer outra variante, pode começar isto a aumentar, ou, eu não sei lá, não é? É que isto, o vírus está sempre a mudar. Nós estamos a tomar vacinas, e isto é como a gripe. Provavelmente depois tem que se tomar outra vacina da gripe no ano a seguir, porque o vírus muda, não é? Exato. Portanto, mas temos que ser otimistas, não é? Agora, este ano é completamente ao lado. É outro ano ao lado. É outro ano de adiar a retoma da normalidade. Portanto, nós vemos isso, não é? Ainda agora vemos os responsáveis da VGS e do governo a dizer que não está prevista largar a máscara este ano. Só isso já quer dizer tudo, não é? Já quer dizer que não se volta à normalidade. Mas pronto, isto é muito mau para a cultura, que isto tem que voltar. Portanto, há bem trabalho, tem que voltar, porque é isso que alimenta toda esta indústria, não é? E é isso que permite depois as pessoas fazerem trabalhos e mostrarem as suas músicas e tudo, não é? Isto, se nós virmos, por exemplo, os apoios do governo, eles deram tipo, nem a toda a gente deram, não é? A mim não deram, por exemplo, mas deram tipo 400 euros, tipo de ajuda, que isso não... Quando nós vemos casos, por exemplo, na Alemanha, em que deram dinheiro mensal às pessoas da cultura, não é? Para poderem sobreviver e tudo. E aqui, basicamente, as pessoas têm que procurar outras coisas para fazer. Tipo, o meu técnico de luzes teve que trabalhar para uma oficina, né, de carros, porque não há previsão de trabalho, né, e há contas todos os meses. Sim, para pagar. Há comida para pôr na mesa, né? Portanto, há responsabilidades. Claro, portanto, nós vemos que isto é uma adaptação, isto é tipo tentar sobreviver, né, em muitos casos, né, e vemos que há pessoas a passar dificuldades. Felizmente não é o meu caso, eu estou bem, não é? Sempre soube gerir o meu dinheiro, sempre soube gerir a minha carreira. Houve períodos até que eu tive quase sem tocar ao vivo, e eu mantive na música e tudo. Pronto, eu faço a minha gestão da minha forma e já estou habituado. Portanto, e por isso é que a minha carreira terá muita longevidade também, porque eu sei fazer esta gestão e tenho a minha própria editora, etc. Portanto, eu faço o meu caminho. Não é? Mas pronto, de qualquer forma, este ano é para esquecer. Tu, oh, tu. O tempo parou, tudo mudou para mim. Sim, oh, sim. girou, tudo girou para ti. Sim, oh, oh, sim. Eu percebi, senti-me a sonhar. Nunca vou esquecer. Apoio, só perguntar, no que diz respeito à sua presença de autores, que tem aqui um apoio em termos do seu fundo cultural, isto de algum modo é pode ser a poleta para o disco sair, ou enfim, é uma ajuda? Não, foi uma ajuda. Assim, eu nunca tive apoio da Sociedade Produtora de Autores para nenhuma edição e achei que, porque não, portanto, propor o meu disco também para o Fundo Cultural. Para o Fundo Cultural. E foi aceito, não é? Porque nunca tinha feito nenhuma candidatura, etc. E como também vivemos esta fase de menor trabalho, etc., eu achei que seria uma boa altura, visto que também não há espetáculos, não há nada, pronto. E foi ótimo. E é ótimo a Sociedade de Autores, porque os autores ter este tipo de iniciativas de apoiar edições, portanto, sem estar ligadas às multinacionais, etc. E pronto, foi bastante bom. Okay. Tudo o que somos, somos muito mais. Vais e amanheces no meu olhar. Sonhos em câmara. A fotografia que me faz lembrar. O amor és tu, és mil sonhos de luz. Podes pensar que não. O amor és tu. Tudo o que somos, somos muito mais. Rasgo o orgulho, pétalas no ar. Escondes-te e lá vou eu à tua procura nas cores do céu. Bye. os companheiros que se juntaram assim, em plena pandemia, que se juntaram para criar este disco. Sendo que ele tem aqui alguns apontamentos de pessoas em temas específicos. Agradecia o facto que nos falasse sobre os colegas que tiveram neste instinto de sobrevivência. O processo, eu vou explicar um bocado o processo. Ao início eu comecei a trabalhar as canções, né, aqui eu sozinho, comecei a fazer os arranjos também, portanto, das melodias, fiz guitarras, fiz acústicas, fiz teclados, fiz essas coisas todas, e muitas coisas que eu fiz vingaram e ficaram até ao final, dessas, inclusive fiz baterias também e baixos, etc. Pronto. Depois foi só uma questão de fazer essa pré-seleção das músicas, depois fui para a sala de ensaios com os músicos, neste caso com o Gonçalo Salta na bateria, o Ricardo Fidalgo no baixo, o Jorge Loura na guitarra, a minha irmã Patrícia Azevedo nas teclas e violino. Exato. E então as músicas ficaram muito parecidas com aquilo que já estavam, portanto, os rascunhos. É lógico que depois o Ricardo Fidalgo no baixo e o Gonçalo Salta regravaram tudo, não é? A nível daquilo que eu tinha. Portanto, personalizaram um pouco e meteram o seu toque nas canções. E depois eu também falei com... Já tinha muitos arranjos para as guitarras. E eu falei com o Jorge Loura, né? Isto é toda a minha banda, né? Que toca comigo ao vivo. Sim, e eu disse-lhe, olha, tenho aqui as guitarras. Eu disse, opá, eu não mudo quase nada. Portanto, ele regravou quase tudo que eram as minhas guitarras. Deu um toque ali ao acolá. Portanto, eu sou cunho pessoal. Onde eu se calhar não tinha nada definido, ele inventou qualquer coisa, mas sobretudo foi tipo um recriar daquilo que eu tinha já nas demos, ou dos rascunhos, só que pronto, tocou aquilo de várias formas, uma faixa para a esquerda, outra faixa para a direita, e fez, portanto, fez assim umas panorâmicas e tal. E claro que ele é grande guitarrista, basicamente foi assim. Os teclados foram feitos pelo iOne, que é um produtor e um teclista que é de Viseu, que trabalha essencialmente nas músicas dos manuais escolares, uhum, para Arial Editores, e eu levei lá as músicas, não é? ainda na fase aqui dos meus rascunhos. Ele gravou os teclados por cima, alguns teclados que eu tinha feito ficaram no disco, e ele gravou uns 4 ou 5 teclados em 4 ou 5 músicas, portanto. E a minha irmã também gravou violinos. Portanto, foi este trabalho. Fomos para gravar estas bases para o estúdio do Colano no Porto. E o resto foi tudo gravado nas nossas casas, essencialmente. Sendo que o Paixão, por sua vez, tem a mão do Vítor Silva. Foi o único, aliás. Ah, sim, pronto. Essa é a única exceção. Portanto, foi ele que fez os arranjos todos, foi ele que fez a produção. E eu simplesmente envelho a música só com a viola e com a voz. E ele depois ele percebeu que a música tinha assim um feeling um bocado mais para o funk, pop, etc. E pronto, depois fez um arranjo que eu acho que correu muito bem e está muito. Está com energia. Podes ver pelo meu caminhar, fico sem jeito a falar. Oh, oh, oh, deixas-me alterado. Já desisti de perceber e não consigo entender. Oh, oh, oh, porque é que fico assim? Fiquei quase a rastejar. Oh, oh, oh, nunca me senti assim. Quanto mais dás para trás, mais eu sei que sou capaz. Oh, oh, oh, eu vou até ao fim. Quando estás por essa que depois se veio refletir na exploração da componente de vídeo, que aliás hoje em dia é preciso, entre aspas, youtubar os temas, não é? Para que cheguem às pessoas, na componente de vídeo. Essa componente de vídeo parece-me que o Ricardo vai estando cada vez mais fluido. Portanto, quase que começa a ser intuitivo a questão do vídeo. É a experiência ou é também a percepção de que, de facto, hoje é indissociável para mostrar um disco ter a componente de imagem? Pronto, eu vou explicar tudo que é para toda a gente perceber, que é assim. Ao início, basicamente, quando eu comecei com Easy Special e quando comecei nos primeiros discos a solo, eu estava ligado à multinacional Universal. E tudo se mandava fazer alguém. Portanto, arranjámos o realizador tal para realizar o vídeo, arranjámos o produtor tal para produzir as canções, arranjámos, etc. Havia tudo, né? Desde fotógrafos, desde maquilhadores, desde estilistas, havia tudo, pronto. E depois, quando eu comecei a tratar das minhas coisas, havia managers, até agentes, havia tudo, aquilo era promotores para ali, para colar, portanto era demasiada gente. E depois, quando eu comecei a fazer eu as minhas próprias produções das canções, não é? Comecei também a fazer o agenciamento dos meus concertos, comecei também a fazer o management e comecei também a realizar os meus próprios vídeos. Portanto, os vídeos todos que eu lancei este ano, dois para a Arial Editores e este da Paixão, fui eu que, portanto, os idealizei e depois fui eu que os realizei e fui eu que os editei. Só não captei as imagens, portanto, mas isso, as captações das imagens, é só eu que digo, olha, vamos fazer isto, ali, acolá, portanto, quero que faças isto e aquilo, portanto, e é assim que é feito. Basicamente, tipo, numa tarde ou quê, ou num dia, faço essa captação de imagens, e eu já sei o que é que depois vou fazer na edição, não é? Porque aqui eu fiz um storyboard, e sei o que é que eu vou fazer. E isso também se vai passar em relação ao novo single que vai sair daqui a uma semana, que é a primeira faixa, Eu Já Tentei Tudo, que é uma história, basicamente, também, aí já vai ter uma história. Este vídeo é mais de conceito, a paixão, mas o vídeo do Já Tentei Tudo, não, já é uma história que tem a ver com uma relação tóxica, e eu apareço com uma personagem feminina, e pronto, vai ser um conceito totalmente diferente, mas é super giro. Portanto, eu estar dentro dos processos todos, porque depois eu já misturo várias artes e é giro mudar, por exemplo, estar a trabalhar em música, estar a trabalhar em vídeo e esse tipo de coisas, e depois mudar o assunto e também expandir a mente é importante e dá-me outras capacidades, e eu sinto-me cada vez mais a liderar, portanto, a minha carreira e a saber os passos que tenho que tomar. E isto é fantástico, porque quando nós começamos a tomar decisões sempre, constantemente, a toda hora, nós começamos a ficar com outra intuição, uhum, e sabemos melhor aquilo que temos que fazer. Quando eu já pensava que te tinha esquecido, tu voltaste atrás para me assombrar. Dizes que sem mim o mundo não faz sentido, e eu luto contra mim para não vacilar, e só eu é que sei tudo que tu és para mim. Dizes-me para tentar outra vez, dá-me uma razão para eu ficar. Dizes-me para tentar outra vez, dá-me uma razão para eu sonhar. E eu já tentei de tudo, menos desistir de ti. Quando eu já adormecia sem sobressaltos, sussurraste o meu nome nos teus lábios. Pensas que a minha vida é um jogo e que avanças e recuas a teu belo prazer. E só eu é que sei tudo o que tu és para mim. Dizes-me para tentar outra vez. Dizes-me para tentar outra vez. Dá-me uma razão para eu sonhar. E eu já tentei de tudo menos de conversa, uhum. E também porque já é a sexta vez que falamos, a primeira das quais foi aqui em estúdio, ainda com Easy uhum. Special, também já vou tomando algum abuso, tenha paciência. Não há stress, claro que sim. E o abuso é este. Curiosamente falou aqui na Universal, e foi por via da Universal, curiosamente até na altura apresentado aqui com a pessoa que também hoje está ligada consigo em termos da divulgação do disco, a Paula Cabeçadas, portanto, a equipa que ganha não se mexe. E a pergunta é esta. Falou aqui que na altura havia acesso a tudo, enfim, tudo mudou também ao longo destes anos. A pergunta é esta. Não se deslumbrou com isso? Claro que sim. Isto ao início é assim. Ao início foi muito estranho porque Easy Special foi tipo a última tentativa de ter algum tipo de caminho na música, porque eu lembro-me de estar na universidade e desistir completamente da música, porque aquilo não ia a lado nenhum. Era simplesmente andar a carregar material, andarmos a tocar em bares por francesinhas ou coisas assim, portanto era uma coisa muito difícil. Até que depois, de repente, parece que tudo mudou. Sim. Foi assim. E rápido. Eu lembro-me de nós íamos bater à porta da Universal, já numa fase muito adiantada em que os Easy Special já até tocavam na rádio. E a Universal disse que não tinha interesse, portanto, em Easy Special. Até que depois Easy Special começa a ter alto sucesso, portanto, era um sucesso que toda a gente estava a ver. Exato. E então aí, de repente, já estavam interessados. Portanto, é assim um pouco um sucesso mercado ligado à publicidade, que se vê se acorda, não é? Exato. Lembrar aqui aos ouvintes isso. Exato, portanto, Easy Special foi uma banda que conseguiu furar e ter sucesso sozinha. E depois, mais tarde, quando constataram o sucesso, portanto, abriu-se as portas para tudo, não só para a Universal, mas para as rádios, para tudo, portanto. E então nós escolhemos trabalhar com a Universal, foi assim, e a Paula Cabeçadas, por acaso, foi a primeira pessoa que trabalhou com Easy Special. E eu segui-lhe o rastro. Quando ela foi para a iPlay, fui atrás dela. Mas quando ela ficou sozinha, fiquei também a trabalhar com ela. Basicamente, ela esteve nos meus trabalhos todos, porque existe já esta ligação de muitos anos e sinto-me à vontade com ela, ela comigo, independentemente das fases de maior ou menor sucesso, né? Mas o deslumbramento, que foi essa a questão, né? Aconteceu. No início foi muito estranho, porque eu passei de achar que eram zero à esquerda e que tinha decidido desistir da música e que não tinha hipótese de nada, de repente vi-me a ser a banda número 1 em Portugal. E foi isso que aconteceu, não é? nós começámos a meter mais gente que qualquer banda em Portugal. Eu lembro-me de tocarmos na Câmara de Leiria, por exemplo, e os estudantes vieram-nos dizer, a Associação de Estudantes, dizer, olha, vocês meteram mais gente com chutos. E nós ficámos, uau! Então pronto, foi assim que nós tivemos uma música número 1 em Portugal, 6 meses, nas rádios. Foi o My Expandation que teve número 1 em Portugal, mas é número 1 de total de airplay em relação também aos estrangeiros, não foi só aos portugueses. E então, eu de repente, eu passei tipo, a achar que era um zero à esquerda para achar que tudo que fazia que era ouro, né? E então, isso aí eu reconheço que nessa altura me deslumbrei, até porque eu lembro-me que nós tínhamos 30 mil pessoas ou 40 mil pessoas à frente, isso era uma coisa que é assim muito estranha, não é? É assim quase como se fosse um sonho, não é? Uma pessoa não percebe como é que passa, a percepção das pessoas muda. Nós podemos ser as mesmas pessoas e ter o mesmo talento e a percepção muda. Pronto. Em Easy Special, sim, reconheço que houve aquela altura, até foi nessa altura que decidi ir para solo, que eu achava que conseguia tudo, não é? E pronto, até que eu depois, quando eu fui para solo, eu percebi, aquilo deu-me uma humildade imensa, porque foi um recomeçar outra vez. Apesar de estar no Universal, mas as portas todas que estavam abertas fecharam-se. Uhum. E então pronto, foi um descer à terra. Foi um descer à terra, foi um voltar a reconquistar tudo, e até que aquelas portas todas fecharam, e muitas portas disseram que não, por exemplo, rádios, muito das principais, porque disseram que nunca me iam tocar aquela música, tipo o Pequeno T2, disseram. E de repente depois a música vai para a publicidade e já se abriu tudo outra vez. Portanto, uma vez mais a publicidade. É uma hipocrisia do caraças, porque não interessa a música, basicamente. O que interessa é se as pessoas querem ou se não querem, ou se gera dinheiro, claro. Basicamente. Portanto, é isso. Dei-te tudo o que eu tinha, rasguei a minha pele, e tu levaste a cor do sol. Autoestrada no horizonte, o mar nas nossas costas, já não dava para voltar atrás. Oh, oh, oh, a noite que o relâmpago beijou. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. início de tudo isto de um modo desassombrado. Mas porque fala em portas abertas e portas fechadas, eu vou estando atento àquilo que vai fazendo, o que eu consigo acompanhar, e sei que muitas portas até não é fechão, nem é questão de estarem abertas ou fechadas, é que batem à sua porta. E ouço falar do Feira Unida, ouço falar de concursos em que as pessoas mandam letras para o Ricardo as musicar. Ora, esse tipo de desafios são coisas que... Como é que ia dizer? Que lhe enchem a alma. São essas coisas que, independentemente dos discos que vai vendendo, dos concertos que não teve, mas que vão dizer assim, é por aqui que eu gosto de facto de seguir. Pronto, basicamente, pronto, sendo transparente, como sou sempre e sincero, a partir do momento em que nós estivemos muito lá em cima e depois temos fases, né, que oscilamos e que vamos abaixo e vamos acima, etc. Aquilo que eu percebi foi que eu segui isto por paixão, né? Eu gosto daquilo que eu faço. Houve um momento que eu fiquei cansado de tudo isto, fiquei cansado do meio musical e parei um bocado, mas depois eu percebi que foi isto que eu escolhi, é isto que eu gosto. Independentemente, o que interessa menos aqui é o sucesso, o que interessa menos é esse tipo de coisas que eu comecei a achar que eram tóxicas. Porque, de repente, nós somos tipo escravos de objetivos e somos escravos de sucesso e somos escravos de achar que temos que ter o maior diamante a nível de música, porque se não for suficientemente boa a música que estou lixado e que toda a gente cobra, não é? Basicamente. Quando estávamos num patamar, eu lembro-me de fazer uma música e as pessoas diziam-me: não é suficientemente boa, não é o single que tu precisas, não é? E andar sempre constantemente nisso. Eu cheguei a um ponto que disse, não quero saber. Eu basicamente não quero saber, tipo, eu vou fazer aquilo que me apetece. Eu estou bem a marimbar, tipo, se isto é o diamante que as pessoas procuram, se é o sucesso que as pessoas... Basicamente porque isto é uma indústria. As pessoas que vivem à nossa volta, que nos querem sugar um bocadinho, querem ganhar dinheiro, não é? Estão sempre à espera que isto dê alguma coisa, né? Tipo, que as pessoas ganhem alguma coisa com isto. E eu cheguei ao ponto que eu não quero saber. Portanto, eu vou fazer aquilo que me apetece, eu vou ser feliz. E comecei a trilhar o meu próprio caminho. E a partir do momento em que eu comecei a fazer isso, estou outra vez a crescer. E estou outra vez a subir. E estou a fazer as minhas coisas, e as minhas produções. E estou a ter... À medida que eu vou crescendo, né? E as pessoas sentem isso, porque, por exemplo, eu tenho spots diários numa das rádios mais ouvidas em Portugal, e tenho este evento, e tenho e da televisão, e essas coisas. Portanto, é lógico que depois as pessoas começam-me a procurar, e isto é mesmo assim. Quem não aparece não é lembrado, e tem acontecido isso. Tenho recebido muitas coisas, mas também aprendi a dizer que não, etc. Portanto, faço aquilo que eu acho que eu devo fazer. Ricardo, olha, antes de mais agradecer, antes de agradecer-lhe o facto de ter dito que sim à nossa conversa, foi desassombrada, não tenho outro termo para dizer. À sexta, não é que as outras não tenham tido todas elas um condão, mas esta de facto foi desassombrada. E é bom que as pessoas lá em casa também percebam que às vezes que este mundo não é só dar um pontapé numa pedra e faz-se uma música, não é? Como diziam os brasileiros. Não. Um abraço, obrigado por tudo e seguramente uma vez mais fica marcada já para quando o Ricardo quiser. Será por novo disco, será por novo concerto, mas voltamos a falar se as quiser. Está bem, obrigado, um abraço e obrigado também às pessoas que nos estiveram a ouvir. Um abraço para toda a gente. Olha para mim, deixa-te ficar. Se isto é um sonho, não quero acordar. Não tenhas medo, abre o coração. Vem comigo, agarra a minha mão. Hoje sou teu e tu és minha. Nesta noite de magia, somos um só. Voa sobre mim, diz-me que sim. Ser somos um só. Vai devagar, câmara lenta. Somos um só. Fica sobre mim, deixa-te ficar. Leva-me ao céu, só te quero abraçar. Não tenhas medo, nada é em vão. Baixa essas defesas e ouve esta canção. Hoje sou teu e tu és minha. Nesta noite de magia, somos um só.